vocês querem festa? Quando o pirão não vem, a gente pede festa. Oh, oh, aonde vai dar esse trem? Festa, oh, oh. Enquanto o pirão não vem, a gente pede festa. Oh, oh, aonde vai dar esse trem? Salvador, no centro da cidade, não tem metrô. Linha 8, Liberdade, o elevador. O Pará já montou minha e nem chegou. Cairo cortado, oh, oh. Oh, oh. Se o deveri não tem, a gente pede festa. Oh, oh. Esse é o pedir a quem? A gente pede festa. Oh, oh. Se o deveri não vem, a gente pede festa. Oh, oh. Esse é o pedir a quem? Sujou o buraco da vontade, limpou alegria na cidade. Sujou o buraco da vontade, limpou. Na percussão comigo agora, uma galera batendo palma assim, ó. Presente, Amaralina, presente, Montserrat, presente, Alagoa, presente, Plataforma, presente, Divasão, presente, festa, festa, festa, oh! Se liga no balanço. Stop.